Desde os tempos antigos, vem a chuva comigo, da montanha d'água, de seus cumes altíssimos, vem a chuva comigo. Entre a luz dos relâmpagos, relâmpagos que brilham, fulmíneos relâmpagos, vem a chuva comigo. Entre as andorinhas, andorinhas azuis que gritam, vem a chuva comigo. Atravessando o pólen sagrado, vestida de pólen, vem a chuva comigo. Desde os tempos antigos, vem a chuva comigo.